212 periferia. Ideia gangsta. De quebrada geó. Vai afora estrangeiro, conquiste o que é seu. Um beijo aos primeiros, os últimos. Hoje fumaça pro céu, regado as bebel. Meu nigga viu requinte hidropônico ao léu. Vai afora estrangeiro, conquiste o que é seu. Um brinde aos primeiros, os últimos. Hoje fumaça pro céu, regado as bebel. Meu nigga viu requinte hidropônico ao léu. Vai afora estrangeiro. Chama as patigas, o comboio tá passando. As carretas é da hora e as piranhas desandando. Fumaça vai pro céu, admirando o dia. Quebrada é águas lindas e o estrangeiro tá na trilha. Bebo putaria, coloque tá de graça. Serei enfeitiçada, quer tá sempre acompanhada. Dinheiro traz luxúria, o bang tá é louco. No corre dos malotes, menino tá perigoso. Sucesso na quebrada, chamando a atenção. Bebo putaria, sabadeira, domingão. A massa tá bolada, 4h20 vai na net. Escama rupinol, só bandido delinquente. Pesadão pela cidade, na noite é nós que invade. Ideia gangsta, te apresento os style. Ideia gangsta, te apresento os vai style. Vai afora estrangeiro, conquiste o que é seu. Um brinde aos primeiros, os últimos. Hoje fumaça pro céu, regado as bebel. Meu mundo é mil requinte, hidropônico ao léu. Vai afora estrangeiro, conquiste o que é seu. Um brinde aos primeiros, os últimos. Hoje fumaça pro céu, regado as bebel. Meu mundo é mil requinte, hidropônico ao léu. Vai afora estrangeiro, no corre do cifrão. Estrangeiro fica louco, rato cinza aglomerou. Pivete, mete fogo. Quer ser vilão na quebrada, quer pagar com as numeradas. Uma carreta tunada e as partes se amarra. Escama tem de monte, vou mandar bota platina. Tá loucão, é no 12, não dá nada lá na quina. Na sexta-feira tá fechada, atividade na quebrada. A milhão, o rei da festa, a mulherada se amarra. O uísque pra degustar, Ardinani pra somar. As patas no pescoço e o abarreto pra destacar. De absurda elas vêm, querendo ser meu bem. Na madruga dá perdido, vamos lá pro meu harém. De cinta liga ela tá, vai começar a rolar. Até depois dá zero pra ver o sol raiar. Já vem toda ouriçada, querendo meu dinheiro. Mas não é bem assim, tô no corre o dia vai inteiro. Vai afora estrangeiro, conquiste o que é seu. Um brinde aos primeiros, os últimos. Hoje fumaça pro céu, regado as bebel. Meu mundo é mil requinte, hidropônico ao léu. Vai afora estrangeiro, conquiste o que é seu. Um brinde aos primeiros, os últimos. Hoje fumaça pro céu, regado as bebel. Meu mundo é mil requinte, hidropônico ao léu. De fora a fora vai fazendo sua fama. Ele tá passando e os comédia tá olhando. A lupa já tá baixa, é o flash do bandido. Gostou? Tirou foto na luz do palhaço. Na principal não sobe, desce já da bura. Vai ver. Ele tá no veneno, os peixes é azul. É loucura, ele gosta é só da pura. No país da maravilha que te deixa na fissura. Olho já tá trincando, você já vê de longe. Se pá, olhou pra rua, olhou o bang bang. Esses moleque é louco, esses moleque vai é agora gangue. Estrangeiro, conquiste o que é seu. Um beijo aos primeiros, os últimos.